Luna 705, doce para 2, meu pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte com a estabilizada. Estabilizado, 2 mil pés, estabilizando Luna 705. Controle é o Michael Smack. Papapapá, Mike, Golf Mike, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na sequência 118, decimal 95. Mike. Manda 45, poderia aprovar a lenda? Obrigado, Leiva, gol no 645. Obrigado. Golf Mike, a Torre de Salvador. Torre de Salvador, papapapá, Mike Golf Mike. Papapapá, Mike Golf Mike, confirma intenções de pouso, pistão no 7, senhor. Se possível, aproximar direto para o pátio 0-3. Direto, pátio 5 aprovado, chame curta final, pátio 5, ajuste no 0 no 7, vento em Salvador de 120 graus, quando 0 nós, Mike Golf Mike. Ai, que graça. Autorizado o carro, seria parte 1. Qual seria? No porto de Salvador, chamando Salvador 11895, ajuste no 017. Perfeito, 5, Beta 2, 1, 2, 5, Decimal 4, 5. Assault 022, receive 126, Decimal 8, 5, Beta 1, 2, 5, Decimal 4, 5. Good night. Autorizaria a Porto Seguro para o gol no 645? Lógico, coordenação, gol no 645. Grato. Mantém um ponto de espera para esse do zero. Mateado. O Salvador é o Michael Flynn. Mike, My Golf Mike tem pouso autorizado no pátio 5, vento no 20 graus, 09 nós, ajuste no 017, chame solo controlado, My Golf Mike. Aí, que graça. Salvador. 705, tráfego visitado, ajuste no 017, continua a aproximação agora de autorização de pouso. Eu tenho um 1044 efetuando pouso agora no pátio 5, à sua frente. A princípio vai pousar em mais 20 segundos, não interfere com a sua aproximação. Continua a aproximação agora de autorização de pouso. Gente, continua a aproximação, vai dando autorização, vou no 717. Instituto 3, autorizado Brasília, nível 360, decola pista 0, curva à direita, saída da El, Leda Motiva, Abarelefa, via Alpes 117, controle 1208, Oceano 5412. No 705, tráfego tocando o solo em mais 5 segundos, tem pouso autorizado no pistão no 0, vento de 120 graus com 08 nós, o voo no 705. Autorizado, pouso para o voo 1705 na número, obrigado. My Golf Mike, considere seu solo aos 27, estacionar a frequência livre, bom descanso, Mike. Solo aos 28, libere a pista próxima à posição direita. Chame solo em 121, decimal 1. Contato radar 624 milhas sudoeste de Salvador, mantendo nível de voo 110 na proa de Aracaju, ajuste em Salvador 10017. Boa noite, autorizado alinhar e manter na pista 10. 3897, autorizado. 3897, decolado aos 30, perdão. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, chame bom voo. 120, decimal 8, obrigado, uma boa noite, transmita, transmite. Bom domingo, chame. Salvador, está 3897, boa noite, passando 1800. 3897, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 320 via saída da EL. 320 via da EL, está 3897. Possibilidade de voar direto da EL na presença, 3897? 3897, mantém o fecho da saída. Mantém o fecho. Salvador Brown, American 230. Ed. Yes, we're parked at apron 3. We would like to tow the aircraft to the main apron gate 10. Can you pursue the equalizer, sir? So we are told to come to into the main apron. We'll call before entering main apron, American 230. Out of back, Golden Bay, finishing main apron. All got ball, just driving. Golden Bay, 3-6, autorizado táxi, Apache 1, táxi India, ponto 0-0, chume torre 1-1-8-9-5, ajuste 0-7. Afirma, Brasília, Arbor, Elefa. Antena 6259, autorizado decolar da pistão 0, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Com 3897 na presente, autorizado Motiva. É presente Motiva, muito obrigado, com 3897. Senhora, manter a pista no zero. Puxa, 6259, decolado aos 34. Chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 084. Salvador, boa noite, Oxenair 6259, cruza 1300. Oxenair 6259, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Via saída da EL 360, autorizaria lenda, um ótimo. Oxenair 6259, mantém o perfil da saída. Vai manter o perfil da saída, Oxenair 6259. 3000, autorizado decolar de distância 0, vento 120 graus com 07 lá. Então, 3283, autorizado, estamos prontos para o passo. Bruno 236, decolado aos 37, chama agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 108, boa. 395. 25, 1395, passa 3890. Controle Salvador, boa noite, gol 1236, passa 1710 na Bombom. Gol 1236, contato radar na decolagem, autorizado a saída Momo, subindo para o nível de gol 370. Vamos acendendo ao 370, gol no 1236. Channel 6259, da presente autorizado Motiva. Da presente Motiva, obrigado, Channel 62. Gol 1236, da presente autorizada para o Diabuco. Diabuco, gol 1236. 02 a bordo. Tempo 3, autorizado táxi 71, taxi 3, dia com espera para o sistema 0, chame para o Salvador 11895, ajuste no 0 no 7. Autorizado, Pátio 1, Unidia, no ponto de terra 2, 1895, da 3, 2, 2 e 3, 9. Uma 236, chame o centro Recife, frequência 12685, alterna 1245. 1285, 2545, boa noite, voo 1236. Boa noite. A Xané 6259, chame o centro Recife, na frequência 1251, alterna 1395. Boa noite. Salvador ground, American 230, approaching main apron. Izumo 97, prepara da El, Lisa, Irumi, aguardando cópia. America, click you into the main apron, call the position 10. Clear to enter main apron, American 330. 397, ponto cópia. Autorizado Galeão, nível 340, decola pista no 0. Curva direita, saída da El, Lisa e Rumi, dia até novembro 857. Controle de Salvador, opera 1208, aciona 5421. Salvador, boa noite, Andrei 283, ponto 0, beleza, pronto. Andrei 283, autorizando a linha de decolar, pistão 0, vento 120 graus com 089. Autorizado a linha de decolar, pistão 0, Andrei 283. 3, decolado aos 4,6. Chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 308, muito obrigado, vai ser bem feliz, até a próxima. 3, 2, 3. Salvador, nossa, boa noite, 3283, escuta. 3283, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída Arbor. Sessão 360 na Arbor, o 3283. Já beleza. Vamos desviar, leva na proa, 3-3, ligado. O 283, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Chamando agora o centro Recife 2060, fazendo negativo 1282-3283, obrigado pela atenção, um ótimo fim de semana. Passa. Falcon 230, Spark to gate 10, you have a good evening. Charger America. Sete, sou autorizado para a minha parte 1, né, da frente, ponte para Pistola 0, chama em Torre Salvador, 11895, ajuste 1017. Juno 97 autorizado, alinhada e decolar da pista no zero. Vento 120 graus com 07 nas. 3197, eu decolado ao 58, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, chame bom voo. Obrigado, boa noite, bom final de semana. Salvador, muito boa noite, 3197, decolado, 1500 pés, saída da EL. 3197, contato radar na decolagem, disputado nível de voo 340, após 2000 pés, autoriza a Leda. Após 2000 pés, voa direto Leda, muito obrigado. Estou autorizado Galeão, nível 360, decola pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, Irume, via até novembro 857. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5427. Voo no 705, desenvolvimento conhece, completo se tiver de treinamento. 3197, chame o centro Recife na frequência 1251, alto Renan 3395. Obrigado, boa noite, você pode chamar Recife 3395. 1-3-6, controle. Uma 3-6, 58 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível de voo 1-1-0, chame o controle Aracaju na frequência 1-2-0-3. Passageiro 5, está autorizado a te aprontar. Passo Gol 1705.134 a bordo, 3 horas e 20, alterando Campinas. Você 5, se autorizar o táxi de Índia, ponto espera próximo 0, chame Torre Salvador 11895, mas existe no 0 no 7. Autorizado o táxi, ponto espera Torre 11895, ajuste 1017. Salvador, boa noite, ao voo 1705, pode estar pronto. 705, autorizado, anel e decolar, pista no 0, vento de 110 graus com 09 graus. Tá, autorizado, anel e decolar da 10 gol. 705. Gol 1168, acende a edificação, via chegada a Mari, desse Mateus 050, ajuste de altímetro no 017. O impacto às vezes pode ter sido um pássaro ou qualquer coisa parecida na pista, ok? Sim, senhor, eu vou fazer uma viatura na pista, 10 aí. Obrigado. Só para informação, próxima penúltima interseção. Próxima penúltima interseção, copiar. Radar da colagem sul, mantendo o voo 360 via saída da Elf. 360 via saída da Elf. Autoriza a proa de Rome para 1705. Não autorizado, Rui Leida, Gol 1705. Ok.